Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio. E agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa, ele tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e agora em transmissão simultânea pela União Rádio Web de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, observados por profissionais e estudantes interessados na doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, 29 de novembro, uma linda manhã da primavera brasileira, quente aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas muito bonito. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, como eu sempre digo, estamos aptos a começar mais um dia de estudo, de conversas, esperando a participação de vocês, para que a gente possa trocar ideias e esclarecer um pouco mais sobre essa maravilhosa doutrina. Muito bem, meus amigos, e é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. E mais um dia que eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Que nós possamos, em sintonia com o alto, sermos merecedores da inspiração dos amigos espirituais e propiciarmos a todos aqueles que nos ouvem o melhor no sentido de divulgação da doutrina do Cristo. Um bom dia a todos. Muito bom, Luiz. E ao meu amigo, querido irmão, muito bom dia, Alain Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo. Bom dia, Luizão. Bom dia a todos que já estão conosco. Hoje, em algumas cidades do Brasil, tem o segundo turno das eleições municipais. Então, mais uma vez, eu lembro para se ponderar para o voto, para pensar direitinho. Nós vamos dar uma procuração em branco para o próximo prefeito administrar nossa cidade por 4 anos. Para quem você daria uma procuração para cuidar da sua vida nos próximos 4 anos? Então, é com esta responsabilidade, com essa reflexão que a gente deve ir à urna. Mas um ótimo programa para nós. Excelente. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje é o estudo continuado do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E estamos no seu capítulo primeiro, Caracteres da Revelação Espírita. E hoje, particularmente, do item 10 ao item 14. E a gente vai lendo, a gente vai relembrando histórias, comentários na Rádio Brasil que nós fazíamos. E a gente percebe uma coisa, que ao nos debruçarmos sobre a grandiosa obra da codificação espírita, vamos nos inteirando das revelações, passo a passo, dos ensinamentos que jorravam do mundo espiritual. Muitos médiuns foram convocados para esse sublime momento. E para coordenar essa missão, surge o professor Hippolyte Léon Denizard Reveille, o grande Allan Kardec. E é por isso que o programa de hoje tem o título de Entendendo a Revelação. Porque à medida que a gente vai lendo, se aprofundando, se debruçando sobre a obra de Kardec, você vai entendendo como funcionou aquela revelação, de que maneira que ela chegou e como nos impacta até hoje. Muito bem, meus amigos, 9 horas e 34 minutos, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva. E tentando correlacionar todas as lições com o tema central do livro Gênesis, selecionei um texto hoje que é o capítulo 173, Ante a Luz da Verdade. Particularmente, a gente fica encantado com as palavras de Emmanuel, mas Ante a Luz da Verdade, e Emmanuel selecionou uma frase de Jesus no Evangelho de João, que é o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. E Emmanuel assim escreve: a palavra do mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos, abre aspas, aspectos da verdade, fecha aspas, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Luiz. É um texto, né, para não ser redundante, né? De novo, é um texto maravilhoso, né? E é muito claro, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, a gente vem batendo muito nessa tecla, né? Do amai-vos e instruí-vos. E a doutrina é muito clara. A doutrina é muito, muito esclarecedora nesse ponto. Jesus veio, através do Evangelho, substituir aquele Deus vingativo pelo Deus de amor. A doutrina espírita, após o desenvolvimento das ciências, veio desenvolver a fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela não se dissocia da prática, do bem. Todo o aspecto moral que a doutrina espírita trouxe nada mais é do que um repeteco da doutrina do Cristo. A doutrina toda é muito clara, que o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade com relação à moral. Ele veio confirmar e estender aquela moral que o Cristo nos trouxe. Então, o primeiro tópico que nós precisamos refletir: eu sou cristão. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é você adentrar a obra do Cristo. Conhecer o que ele nos trouxe. E cada coisa registrada que ele nos trouxe, você tem que se questionar. Eu entendi isso? E quando você se questiona, você realmente tem que colocar de lado tudo aquilo que você não entendeu. Você não pode pura e simplesmente aceitar aquilo e dizer, não, está na Bíblia. Sim. E aí a gente sabe que, para entender a Bíblia, você precisa ler os autores espíritas. E Leon Denis, eu diria que é a maior referência para você entender isso, porque ele disseca, né, quando ele escreveu aquele livro Cristianismo e Espiritismo, Ele disseca tudo e dá os pontos comuns, os pontos coerentes. Então você passa a entender. O cristianismo que nós conhecíamos é aquele cristianismo que está registrado na Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é um livro inspirado, mas as religiões tiveram profunda influência naquilo que ali está. Porque as tradições que chegaram até nós, as traduções, têm muita influência das religiões, tem muita coisa que foi adaptada, tem muita coisa que foi corrigida. Então, a doutrina espírita, uma das características que Jesus trouxe, e quando prometeu o Consolador, ele deixou registrado, ele disse assim: o Consolador vos esclarecerá todas as coisas. E quando você pega cada versículo, praticamente, do Novo Testamento, você observa esse que nós citamos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a doutrina espírita, através de Emmanuel, nos trouxe duas páginas sobre duas linhas que Jesus disse. Então, a doutrina espírita, ela coloca uma lupa em cima daquilo que a Bíblia registrou. Ainda temos que orientações de Kardec, ele nos diz, a razão tem que sancionar aquilo que nós ouvimos dos espíritos. Então, quando nós pretendemos usar a razão tem que se fundamentar na informação. Eu não posso querer usar a razão em cima de um bolo que a minha mulher está fazendo e eu nem sei o que vai lá. Para usar a razão e tentar argumentar racionalmente, eu preciso estudar o que ela está fazendo. Não é diferente com relação ao cristianismo. Então, a doutrina, ela nos agracia com uma fábula de informações. Essa passagem, ela deve ter mil referências no Vademécum Espírita. São mil autores, não só Emmanuel, mas muitos outros autores que falam sobre ela. Então, quando eu leio, quando eu vou buscar a instrução que o Espírito Verdade me orientou a buscar, eu pego todos esses ângulos. Examinai tudo e retende o bem. Eu não posso, depois de analisar isso tudo, dizer assim, ah, isso eu não sabia. Pode ser que surja alguma coisa que eu não sabia? Pode. Eu não sei tudo. Mas eu tenho que examinar tudo que eu tenho às mãos para me aproximar o mais próximo daquilo que é a verdade. Então, a doutrina espírita, ela nos traz essa luz. E você vai apontar isso na Gênesis, que são os 10 mandamentos, eu não vou comentar agora. Então, nós temos que nos instruir acima de tudo para poder usar o raciocínio e aprender a discernir através do conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem capacidade de discernir. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Eu achei interessante nisso que você falou, que para poder entender a verdade, a nossa mente precisa estar livre dos preconceitos e se libertar também dos pontos de vista petrificados. Tem que ter a mente aberta para poder entender. Alan? Você sabe que um dos conceitos mais complexos da filosofia que passou pelo estudo e observação de inúmeros, se não foi da grande maioria dos filósofos, é o conceito de verdade. Né? Esse conceito, o que seria a verdade, né? Então, há pouco tempo eu publiquei no Instagram, eu tenho o hábito de todo dia cedo publicar uma frase lá, eu publiquei algo dessa natureza da busca da verdade. E a primeira pergunta que eu recebi lá, mas o que é a verdade? O que é a verdade? Simples assim. Simples assim, né? Daí dá vontade de você abrir assim uma ligação e ficar o dia inteiro tentando alinhar os pensamentos de verdade de tantos e tantos pensadores ilustres que se debruçaram por muito tempo no tema. Mas eu costumo ir ao dicionário, né? Porque às vezes uma palavra para nós ela é tão a gente acha que o entendimento, a interpretação daquela palavra para nós é tão óbvia, e às vezes o óbvio é aquilo que a gente não consegue ainda achar a resposta, né? Então eu vou sempre ao dicionário porque é a fonte do que significa uma palavra. E a palavra verdade, lá no dicionário, tem várias falas, várias da mesma forma que tem na filosofia, na sociologia, tem uma fala assim que é propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. E é um substantivo feminino, tá? Substantivo é aquilo que nomeia, né? Então, eu estou nomeando a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Olha que coisa mais rica dentro dessa nossa interpretação desse texto. Não estamos falando aqui. Fala, Luiz. Eu lembro, Alan, aquilo que eu comento a respeito da gestação do pintinho. Isso. 21 dias. Sempre. Hoje, sempre, né? Não tem o que fazer para mudar isso, né? Então, Há 70 anos é essa a verdade que eu conheço. Exato. Então, isso é. É uma propriedade, né, de estar conforme os fatos ou a realidade. É isso, né? Não tem esse exemplo do pintinho, é óbvio, assim, é muito ilustrativo de ser uma contestação da realidade, né? De estar conforme os fatos da vida. Agora, quando a gente junta essa palavra verdade, né, nesse texto realmente maravilhoso de Emmanuel, né? Olha o tema, ante a luz da verdade, quer dizer, estou à frente da luz da verdade, ou seja, a gente poderia falar, quando eu estou em frente à verdade, ela me ilumina e nada mais vai me esconder aquele fato, é um fato inconteste, aquilo ilumina a minha jornada a partir daquele momento. Aí, quando a pessoa, ou quando os filósofos, sociólogos questionam qual é a verdade, há mil teorias que aqui não cabe o espaço para a gente tentar explicar esse aqui, cada escola de pensamento. Mas, dentro do contexto evangélico, a verdade, ela diz respeito a o que não tem como mudar, a aquilo que é divino, é lei natural. Não tem como mudar. A chuva vai cair inercialmente de cima para baixo, vai cair na sua cabeça. Não vai molhar o solo do seu pé. Não tem jeito de acontecer isso. Fala, Luizão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso aí. Então, a partir do momento que eu, como estudante evangélico, né, como nós aqui estamos fazendo um estudo evangélico, então, nós, como estudantes do Evangelho, nós temos que, através do conhecimento desse Evangelho, permitir que ele faça luz, nos apontando a verdade em conteste. E, a partir daí, tudo que for diferente disso, tudo que sair desse caminho, é escuridão. Eu estou nas trevas. Agora, precisa, às vezes, só uma chamazinha de uma pequena vela para iluminar todo o ambiente. A chama que ilumina não precisa ser grande. Eu não preciso ser um estudioso profundo do Evangelho. Eu preciso permitir que, faixinha a faixinha de luz, ele vai iluminando os meus caminhos e apontando a minha verdade. Aquilo que, para mim, é inconteste. Não para o outro. Porque às vezes a verdade do outro está muito longe da minha verdade. Então, eu preciso conquistar essa, eu tenho que permitir que essa iluminação vá acontecendo passo a passo, e a partir desse momento que eu pegar a candeia e acender aqui na minha frente, aí, cara, puxa vida, aí a verdade é translúcida demais, né? Aí você já não tem como titubear. Aí você permite que o pessoal te chicoteie, que faça você carregar uma cruz, que faça você ficar crucificado, que te mate, mas você sabe que você só está sendo uma coisa, ferramenta de Deus de implantação de amor na Terra, e o corpo físico é transitório, o espírito é imortal. É isso aí, Geraldo. Realmente, quando eu vi esse texto do Emmanuel, gosto muito dessas imagens, ao nós conhecermos a doutrina espírita, como se nós estivéssemos diante de um grande facho de luz. O Mano fala assim: observa a tua posição diante da luz. Quer dizer, você está com a luz na sua frente. Onde é que você está? Ele fala: quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito, age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais, fala menos. Muitas vezes, a gente não percebe. E tem muitos encarnados que dão exemplos de moralidade, de bondade, de fraternidade, sem citar uma palavra, somente através do gesto. Essas pessoas estão entendendo o Espírito de Verdade, essa luz. Todos nós que aqui fazemos o programa Visão Espírita, a gente faz com o maior amor, mas o trabalho maior é a atitude no dia a dia. É isso que eu digo sempre. Como você age dentro da família, como você age na rua, essa é a marca registrada do quanto você aprendeu. O discurso é muito mais fácil. Você estar ao lado, diante de um problema, e sublimar aquele momento, significa lição aprendida. Ô, Geraldo, o Alan abriu um leque enorme aí, eu não vou deixar barato agora, vamos continuar, né? Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele deixou a dica. Existem coisas que ele disse que, para a época, não eram entendidas. E o Consolador vos esclarecerá todas as coisas. Outro dia surgiu uma pergunta, né? O salário do pecado é a morte. É uma coisa que, para o cristianismo, aquilo é uma coisa sem sentido. Agora, a luz do Espiritismo, a coisa esclarece. Sim. Então, por isso, cada vez mais a gente bate nessa estaca e ela fica mais firme. Amai-vos e instruí-vos. Sem a instrução, nós não esclarecemos tudo. Sim, sem dúvida. É isso aí. Uma grande verdade. Então, meus amigos, 9 horas e 52 minutos, com essa introdução muito bacana. Vamos começar o segundo bloco, que é o estudo do livro do Caibá, Parábolas e Ensino de Jesus. E hoje, particularmente, é uma parábola, ela é pequenininha, mas eu acho que vai, como diz o outro, vai dar pano para manga, né? É muito interessante. É a parábola da dracma perdida. E eu faço tanta leitura da parábola como a explicação do Caibá é muito interessante. Jesus diz, registrado no Evangelho de Lucas: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos, a júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu achei fantástica essa. Eu sei que o Luiz, ele gosta muito desse assunto. Luiz? Ô, Geraldo, aquela parábola das que tinha as 99, as 100 ovelhas, né? Uma não se perdeu e Jesus largou as 99 e foi buscar, né? Então, essa aí é um reforço, aquela informação. Isso aí corrobora aquilo que a doutrina espírita nos passa, de que todos nós fomos destinados à perfeição. Então, tem muita gente que desenvolveu assim. As igrejas foram especialistas nisso, né? Enfatizar muito o pecado. E que nós somos pecadores. Quer dizer, o ser humano é praticamente assim, quase que irremediável. É aquela criatura. Tem gente que diz assim. Tem gente que se julga tão imperfeito que não pode nem entrar em contato com Deus para uma prece. Existe muito espírita que a gente diz assim: ah, você precisa começar a estudar, a falar. Eu falar no centro espírita? Meu Deus, não sou digno. Você estava comentando aí a respeito do discurso e a prática. Ninguém, as pessoas ainda não se tocaram que esse mundo é de provas e expiações. Nós estamos testando, nós estamos tendo conhecimento, mas o conhecimento é só para você adquirir a consciência e passar a ver o que se está fazendo errado. Com o conhecimento, você às vezes você ainda pensa assim: meu Deus do céu, parece que quanto mais eu conheço, pior eu fico. E é uma realidade. É que antes você não via. E agora você passou a enxergar. Isso é uma coisa natural. Toda criatura que começa a se instruir, ela começa a perceber-se. E aí ela vê, vai ver a tranqueirinha que nós somos. A pura realidade que nós nos deparamos perante o conhecimento. É aquilo que eu falo daquela pessoa que era muito inteligente e eu dei os mensageiros para ler. Ela leu uma página e disse assim: você acha que eu vou ficar louca? E ela tem razão. Ela sabia o que ela fazia, mas não queria ter consciência que aquilo lá não era legal. Porque a partir do momento que ela adquirisse a consciência de que aquilo que ela fazia não era legal, ela passaria a ser uma trouxa, porque ela, mesmo, você conhece uma coisa e faz outra. Assim é melhor não conhecer. Então, quando nós adquirimos o conhecimento da doutrina, e a gente bate muito nessa tecla aqui, e às vezes as pessoas pensam assim: ah, esses três aí devem ser um santo, conhece tanto, né? É santo, é tudo, ó, os trêsinhos, olha bem para os três: santo do pau oco. Entende? Isso aqui, ó, é aquilo que tem de pior, entende? É aquilo que tem muito a se fazer. Sobrou. Então, isso, as pessoas precisam entender que adquirir a instrução é aperfeiçoar a consciência para poder trabalhar mais em si. Porque a partir do momento que você pega uma boa instrução, você então pode ver tudo que você está fazendo de errado. E outra coisa, não precisa ter pressa, não precisa ficar louco por causa disso. A gente não se transforma do dia para a noite. Por isso que o filósofo disse, né, que é para a gente refletir, né, sobre aquilo que a gente faz, para que a gente raciocine sobre aquilo que a gente fez. E a gente medite. Então, isso não é no final do ano. Isso é diário. É diário Natal, né? porque no final do ano você esqueceu. E é uma vez só. O diário é 365 dias por ano. Você dorme e reflete. Aí você chega a conclu... Relaciona 10. Amanhã você vai refletir de novo. Você está relacionando os mesmos 10. Aí você se questiona: meu Deus do céu, eu não ando. Aí você passa a fazer um esforço maior. Depois, no outro dia, você relaciona só 9. Você diz: meu Deus, melhorei 10%. No mundo empresarial, uma das coisas que mais batem na tecla é o seguinte: não coloque objetivos intransponíveis, objetivos inatingíveis. Coloque objetivo que você pode atingir. Porque se você colocar objetivo inacessível, aquilo é frustrante. E não é numa encarnação que você vai se transformar dessa tranqueirinha que nós somos para Jesus. Você tem que se propor a ser uma tranqueirinha menor, porque é um objetivo atingível. Então, isso é uma consciência que, com a leitura, com a instrução, você adquire. É isso aí, Geraldo. Bom, Luiz, Alain, gostaria muito de ouvir a sua interpretação, né? Ô, Geraldo, você sabe que parece bem simples essa parábola, né? Assim, é bem direta até, né? Eu acho que a gente pode mudar a palavra dracma e falar assim, eu tenho, que é mais ou menos o valor do negócio, eu tenho, sei lá, R$ 50 e eu perdi R$ 5. E eu vou sair procurando esses R$ 5 para toda a casa, porque eu tinha 50. E a hora que eu acho R$ 5, a alegria de eu achar aqueles R$ 5, eu falo, ufa, achei R$ 5. Mesmo sendo que assim, que R$ 5, hoje em dia, a gente não faz grandes coisas com ele, mas era meu, né? Era algo que me pertencia e eu tinha perdido, né? Então, quando Jesus traz para nós essa parábola, ele está falando assim, cada um, cada ser humano, cada espírito encarnado ou desencarnado é de Deus. Já é de Deus. Não precisa chegar a Deus, porque Deus já está com nós, com cada um de nós, seja onde for. Já somos de Deus. A única coisa que falta é a gente entender que nós somos de Deus. Então, aí é um outro caminho, né? Admitir. Falar assim, peraí, se eu sou de Deus, olha só, se eu, né, sou pertencente àquele, que é diferente do dinheiro, o dinheiro vai ficar onde nós perdemos. Deus não nos perdeu. Nós nos perdemos sozinhos. Então, nós somos aqueles R$ 5 desgarrados dos 50, porque a gente não quis ficar junto com os 50, que era de Deus. Então, Deus sabe onde nós estamos, sabe o que nós estamos fazendo, sabe os movimentos do nosso coração, sabe as nossas necessidades mais íntimas, psicológicas, espirituais, de conhecimento, sabe o nosso tempo também, ele compreende tudo isso. Quem não conhece nada disso somos nós que estamos desgarrados de Deus, né? Então, diferente de Deus estar nos procurando, ele só está nos esperando. Então, Deus tem toda a fé em nós. Ele tem fé plena. Se está faltando fé, não é em Deus. É em nós, em nos reconhecermos filhos de Deus. Porque a partir do momento que eu me coloco nessa posição, sou filho de Deus. Olha que coisa. Parece uma fala meio decorada ou uma fala simples, né? Não. Sou filho de Deus. Tenho os mesmos potenciais em Deus dentro de mim. Só depende de mim o desenvolvimento desses potenciais. Não é que Jesus fala, vós sois deuses? Nós temos os potenciais divinos em nós. Quando um de nós consegue se ater à responsabilidade de ser filho de Deus, né, quando um de nós se atém a essa responsabilidade, o que acontece naquela hora automaticamente? Ele se festeja. Ele fala assim, ô, meu filho, estava te esperando há tanto tempo. Que bom que você veio. Filho pródigo. Podemos falar, Luiz, aproveitando a sua fala, que todos nós, sem exceção, somos o filho pródigo que Deus espera voltar para dentro do coraçãozinho. Ele sabe do potencial, tal qual o pai da parábola do filho pródigo. Só que ele também é bondoso o suficiente para permitir o nosso tempo, para permitir as nossas divagações, as nossas até extravagâncias, né, de pegar todo o dinheiro e sair torrando, que nem o filho pródigo. Ele fala, pode ir, filho. A hora que você entender, aí vai ser uma festa no céu. Então, que a gente possa entender que Deus espera por nós. Ele espera no sentido de ter esperança, de amar plenamente, de confiar totalmente no nosso potencial. A única pessoa que ainda precisa acordar para isso é cada um de nós. Luiz. E ele descobriu com a volta do filho pródigo, quer dizer, houve um avanço, que o outro era egoísta. Sim. De verdade, não tinha assimilado aquilo, né? Ele estava ali por outros motivos, né? Ele não tinha de verdade assimilado. O outro não. Você sabe que meu pai ele faz um desenho que é bem rapidinho, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Meu pai, ele faz esse desenho para mim. Uma vez ele fez esse desenho para mim. E esse desenho eu gosto muito. Olha só, quer ver? É esse desenho aqui, ó. É um desenho, ó, tá vendo? O que que é isso aqui? É a pessoa que está desconfiada no muro, em cima do muro, olhando por cima do muro, os dedinhos ali, ó, segurando o muro, e olhando em cima do muro, né? Aí ele falava assim: Alan, fique assim sempre. Não tem problema. Porque a hora que você tiver a convicção e pular o muro, ninguém mais segura você. Aquilo é aprendido por você. Exatamente. Então, que a gente possa ficar desconfiado, possa titubear no conhecimento evangélico, possa titubear no que é verdade ou não, como nós estamos falando hoje, mas a hora, fique à vontade, leve o tempo que for, mas a hora que você entender, a hora que você deixar de ser desconfiado e pular esse muro, aí é festa no céu. Uma vez eu ouvi de um amigo que o evangelho que nós temos hoje, todos esses ensinamentos, com todas essas parábolas, deve ser mais ou menos 1/100 do que Jesus fez e do que Jesus disse. Porque os apóstolos registraram apenas alguns episódios que eles lembravam. A maioria dos evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus. Certamente os apóstolos não registraram tudo. Vocês imaginam conviver com Jesus, 24 horas por dia, dando ensinamento, dando exemplos? O Jesus é muito mais do que nós vemos nos evangelhos, nas parábolas. Ele aproveitava todos os momentos, sempre para transmitir alguma coisa, acolher alguém, muitas vezes no silêncio. E quando eu li essa parábola do Dracma, eu confesso que eu sensibilizou, né? Saber que usava sempre de alegorias, de metáforas, trazer um ensinamento, trazendo um fato da vida diária das pessoas, as pessoas só iam entender o que ele disse muitas vezes anos depois. Quando você lê Paulo e Estevão, você vê que muitos apóstolos ainda não tinham entendido tudo que Jesus disse. Eles iam entendendo aos poucos, eles estavam ainda muito atrelados àquela vida. Eram espíritos diferenciados, fora da curva, que foram recebendo o ensinamento depois. Como nós aqui, 2.000 anos depois, nós estamos começando a entender as parábolas de Jesus. E quando eu vi essa parábola do Dracma perdida, eu lembrei da introdução do livro Renúncia, quando Alcíone está se programando para reencarnar, e ela se dirige a Jesus numa prece, e ela vê uma luz se projetando do alto para a terra, e os espíritos que estavam ao lado disse assim: se você quiser encontrar Jesus, vá onde existe a dor, onde existe o sofrimento. Jesus não está nos grandes santuários. Aonde existia a dor, uma lágrima, um sofrimento, Jesus está ali. E o ensinamento que eu tive desde a infância é: Jesus não é inacessível. Ele está mais próximo da gente do que você imagina. Se você se vê passando por alguma dificuldade, por alguma dor, e você ora sinceramente pedindo a ajuda do mestre, você tenha a certeza que ele vai estar do seu lado. Você não pode duvidar disso. Tanto que ele achou a dracma perdida. Talvez nós sejamos hoje essa dracma que está sendo achada. Então, todos nós devemos nos compenetrar. Se tivermos uma vida digna, orarmos com fé, estudarmos, Jesus está ao nosso lado. Acreditemos nisso. Jesus não é uma pessoa inacessível, sentada num trono. Se existe a dor, ele está ao lado. Então, se você quer encontrar Jesus, vá onde existe a dor. Muito bem, meus amigos. Eu acho que foi bacana esse Dracma perdido. Em 10:09, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado do livro A Gênese. E a nossa intenção é fazer as perguntas de acordo com os textos que Kardec escreveu, de modo a despertar em nós e em quem ouve o desejo de estudar mais o Espiritismo, de que as perguntas sejam num sentido pedagógico, que traga algum conteúdo interessante a todos nós. E hoje, do item 10 ao item 14, o que me pareceu mais evidente na escrita de Kardec, ele dissecando, ele descrevendo o que seria a revelação, pelo menos dando os primeiros entendimentos do que seria a revelação, tanto que o programa, o título é Entendendo a Revelação. Eu escrevi assim: para opinarmos sobre qualquer tema básico, é básico conhecer a sua essência, o que motivou o surgimento dessas ideias, as circunstâncias daquele lugar, o contexto que envolvia aquelas ideias. O estudo sério do Espiritismo lhe permite essa descoberta. Aos poucos, vamos conhecendo o pensamento de Allan Kardec, o seu esforço em trazer na íntegra o pensamento dos Espíritos, o seu empenho diário de busca da verdade e a sua obra como farol da humanidade. Quando você começa a estudar Kardec, você começa a entender o trabalho que ele estava fazendo sem internet, sem luz, sem nada. Muito bem, então vamos começar hoje perguntas e respostas, Luiz e Allan, Allan e Luiz. E a revelação se caracteriza pelo sentido de eternidade, por se manter viva e atual com o passar do tempo, pairando soberana sobre conceitos e regras temporárias. Muito bem. Eu fico imaginando, Luiz, se você estivesse no lugar de Kardec, ou se você estivesse num centro espírita, onde existe um movimento intenso da mediunidade, quais os cuidados que devemos ter, que Kardec teve também, nas comunicações dos espíritos? Que cuidados são esses, os dirigentes espíritas, e que nós, estudiosos, devemos ter diante das comunicações espíritas? Como identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que é uma opinião particular? Ô, Geraldo, o Kardec, ele não tinha o privilégio que nós temos, né? De ter esse vasto, esse arsenal de informação sobre o mundo espiritual que nós temos hoje. O Kardec, ele tinha aquilo que se chama a razão, né? Kardec sempre foi muito elogiado pela a razão encarnada, né? Bom Uma senso. Pessoa bom senso. Então, você veja que para isso Kardec se qualificou, né? Ele não podia ter sido programado para ser o codificador se não tivesse obtido isso antes, porque ele não tinha ninguém para dar o apoio, o suporte. Ele tinha lá o Espírito de Verdade, que dava cobertura, né? Mas ele tinha que raciocinar, ele tinha que analisar. Então, nós, como ainda não somos portadores desse nível de bom senso encarnado que foi Kardec, nós temos que buscar isso através do estudo. Então, nós não podemos pretender militar na doutrina espírita pura e simplesmente sem conhecimento. E um dos grandes perigos que tem é quando as pessoas adentram o Espiritismo através do fenômeno. Você é um médium de incorporação, você passa por problemas, porque às vezes você incorpora e não sabe como lidar com isso, tal, você Na realidade, você vai buscar no centro espírita, quase que por desespero, né? Um socorro, porque não sabe lidar com aquilo. E isso é muito comum na casa espírita, no movimento espírita, e os espíritos chamam muito a atenção disso. Você vê que hoje nós vamos estudar muito a prática e a teoria. E os livros espíritas nos chamam a atenção sobre isso. Existe muita gente no movimento espírita que é prático. Adentrou o movimento pela mediunidade, pelo fenômeno, e como teve contato, ele imagina que diz assim, não preciso de mais. O que meu anjo da guarda me fala, o que eu pego do meu guia é suficiente. Né? Eu sou o cara. Né? Você vê que muitas casas espíritas existem graças à iniciativa de pessoas que, pelo guia que tinham, fundaram a casa espírita. E isso é compreensível como um começo. Agora, nós somos criaturas que estamos querendo que a nossa casa se chame espírita. E isso tem um significado. A casa, ela se submete a uma doutrina que é formulada, existe e é registrada. Você imagina se, por exemplo, você fundou uma casa pela mediunidade, nunca estudou, e daqui a pouco a porta lá na casa, uma pessoa que estudou a doutrina espírita, é profundo conhecedor da doutrina, mas nunca frequentou o movimento. E aí ele diz assim, eu vou numa casa espírita para ver como é que é a prática espírita. Esse cara vai sair de lá correndo. Porque ele vai dizer assim, meu Deus do céu, estão fazendo tudo errado. E veja a vantagem dele ter estudado. Ele, quando entrou e viu as pessoas fazendo errado, ele discerniu. Agora imagina aquele que nunca estudou, foi lá para conhecer, curioso, e o que ele conhece é só o que ele ouviu daquela gente. Perfeito. Então, eu tenho um exemplo muito prático. A pessoa que me ensinou a ler Leon Denis, Gabriel Delanne, e que eu devo dar graças a Deus, porque eu... Congelou o Luiz lá. Opa! Comecei direito. E aí, então, tá tudo legal? Não, deu uma cortada na sua conexão, ela está meio falhando aí. Tá bom. Então, essa senhora... Você não falou quem era. Não é para dizer, não. Então, essa senhora, um belo dia, ela disse assim... Ah, o meu netinho está com quebranto. Aí eu disse assim, peraí, o que é? A senhora... acredita nessas coisas? Ela assim, o espírito falou. Entendeu? Então ela entendeu a parte teórica, mas não desenvolveu a parte prática. E isso está cheio. Existem pessoas que desenvolvem teoricamente, mas morrem de medo de adentrar a parte prática. Porque como ela não sente nada... e ela vê as pessoas dizendo aquelas coisas e fazendo aquilo tudo, ela fica duvidando. Então, ela não quer ter contato. Então, é muito mais comum do que nós imaginamos práticos que não conhecem nada da doutrina e teóricos que não conhecem nada da prática. Muito bom. E essa fala então, do Luiz... Então, nós precisamos... fazer as pessoas entender que as coisas não podem se dissociarem. A gente tem que conhecer a parte teórica e tem que conhecer a parte prática. É isso aí. Muito bem. E essa palavra do Luiz nos lembra aquela frase, a frase do apóstolo João, o evangelista, quando ele diz: não creiais em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Com esse alerta de João Evangelista, eu pergunto ao Allan. O Luiz explicou muito bem que tem muita gente que não está preparado, não estudou. Allan, qual a responsabilidade do médium que se faz intérprete dos espíritos que divulgam a inverdade? Responsabilidade completa, tá? O médium... Diga com quem andas, direi quem és. Sabe aquela história? O médium atrai os iguais, os semelhantes, né? Então, a responsabilidade do médium é completa. Imagine um espírito elevado. Ele me traz uma mensagem maravilhosa. Faz de conta que eu sou capaz de receber a mensagem dele. Um espírito de altíssimo nível. Aí ele assina lá. Sei lá, um nome qualquer lá. Assina. E eu tenho a obrigação de fazer a crítica àquilo que eu estou recebendo. E eu posso falar assim, ah, gente, eu tiro o nome que está assinando e comento com um grupo de 4, 5 amigos. Falo, gente, eu recebi essa mensagem, o que vocês acham? Sabe, eu acho que esse é o dever do médium bem esclarecido. E aponto se todos, lógico, você vai perguntar para 4, 5 pessoas de um bom nível, né? Se os 4, 5 falarem assim, ah, ela, isso é bobagem, deixa para lá, deixa no banho-maria aquela mensagem, você não precisa jogar fora, deixa ali, pensa, né? Dali a pouco vem uma outra naquele teor, sabe? Kardec fala o quê? Despreze 10 verdades, mas não acredite numa mentira. E se o espírito é elevado mesmo, ele vai pouco importar se eu falei quem foi ou quem não foi. Não é isso que um espírito elevado vai importar. Ele vai se importar em divulgar aquilo que ele está achando importante divulgar. Ponto. É aquilo que vai acontecer, né? Então a gente tem que imaginar assim, ó, se eu sou médium, eu sou uma ponte, vamos chamar assim, entre o plano espiritual e o encarnado, os encarnados. Quando eu recebo essa ponte, eu tenho que fazer a censura de quem passa pela ponte. Fala assim, peraí, isso aqui não é bom, não. Isso aqui vai gerar mais confusão do que acerto, né? Eu lembro num trabalho mediúnico, no meio do trabalho mediúnico, uma médium lá falou para todo mundo assim, ó, todo mundo tem que ficar descalço agora. Eu estava coordenando o trabalho, eu falei, parou. Por quê? Não, porque o espírito aqui está falando para ficar descalço. Eu falei, não, fala para ele que está frio o chão, nós não vamos ficar descalço, não. Não vamos tirar, não tem lógica um negócio desse, não tem... Se me explicasse, de repente, falar, nós precisamos dos pés no chão, por causa, sei lá, se tivesse coerência aquilo ali, era outra história. Mas era incoerente aquilo, né? Porque dali a pouco estava mandando bater palma, dali a pouco estava mandando vir de branco, dali a pouco está mandando colocar uma música no fundo, né? Então, você tem que ter o senso crítico. Então, a responsabilidade da mensagem é muito maior do médium do que do espírito comunicando. A palavra do Allan me lembrou, eu tive a felicidade de, por 7 anos, participar do Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade, da Fundação Marieta Gaio, em Bom Sucesso, com a dona Nair Gaio. E nós tínhamos por hábito, todas as reuniões eram gravadas na época em fita cassete. E tinha um irmão nosso lá, o Oswaldo José da Cunha, que toda semana tirava mensagem, as mensagens da vida do cassete, transcrevia e dava um xerox para cada um. Na reunião seguinte, todas as comunicações eram avaliadas, aceitas ou não. E a única pessoa que não podia emitir opinião era o médium que recebeu. Isso era uma maneira, era um trabalho que se fazia para sair da consciência ingênua para a consciência crítica. E a maioria dessas comunicações que eram aprovadas eram estudadas posteriormente. Então, começa assim. Eu acho que assim é uma boa escola. Mas, muito bem. O Kardec, após estabelecer esse ensinamento sobre o cuidado com os espíritos que estão desencarnados, ele cita que existiram vários líderes religiosos, entre eles Moisés, que coordenou toda uma região, um povo, e falou que Moisés era um intérprete de muitas mensagens que vieram do alto. Então, na época dele, ele acabou estabelecendo algumas leis. Então, eu pergunto ao Luiz, Luiz, quais as diferenças que existiam entre o decálogo trazido por Moisés e as leis mosaicas que o Kardec cita? O Geraldo, isso que aconteceu com Moisés, às vezes acontece até nos dias de hoje. O médium, quando ele traz uma verdade, ele adquire junto ao público a confiança. Então, Kardec, Moisés, através de tudo aquilo, os fenômenos mediúnicos, o decálogo que ele trouxe, porque se você observar o decálogo, o Moisés ele trouxe aquilo por volta de 700 mil anos antes de Cristo. Faz 3 mil anos que está com a gente e continua valendo, Sim. né? Então é uma verdade. Quer dizer, e isso é muito natural. Existem médiuns que querem que alguma coisa seja feita, aí então eles, o que que eles fazem? O mentor está mandando. Entendeu? Então eles dão como a autoria vindo de Deus, porque aí quando você fala que veio de Deus, o pessoal não discute. Então fica mais fácil. Isso é a tendência de quem adquire o poder. Você vê que continua tudo igual. Então, Bem parecido. Moisés, tem muito médium que ele, por exemplo, você vai lá, muito choroso, porque você está com muita saudade da sua mãezinha, e uma coisa assim e tal, e ele pensa assim: eu não tenho nada. Mas o Geraldo, coitado, é uma pessoa tão boa. Ele está sofrendo tanto. Se eu der uma mensagem aqui da mãezinha dele, ele só vai sair, ele vai sair daqui voando. Então, eu não estou fazendo nada demais. Entende? Eu posso dar uma colher de chá para o Geraldo e o Geraldo vai sair daqui maravilhosamente bem. Ele esquece que ele está sendo observado. Então, por exemplo, vamos voltar ao Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos e aquilo lá está até hoje. Agora, tem muita coisa que ele queria que o povo fizesse, e aí ele também colocou como que se aquilo lá fosse de origem divina. Ele não estava sendo observado pelos espíritos? Agora, imagina quanto espírito deve ter pensado assim: opa! Esse cara aqui, ele é esperto, né? Vamos aproveitar essa esperteza deles e vão embutir umas coisas aqui também. Então você Verdade. vê. Então aquilo que o Alan comentou. Se o médium não tem a consciência e começa a pensar assim: ah, isso não tem mal nenhum, deixa eu. Ele começa a se definir perante o mundo espiritual. E os bons espíritos vão dizer assim: que eu vou fazer? Isso aí ele está fazendo por causa do livre-arbítrio dele. Então, tudo aquilo que você encontra nas leis de Moisés, você tem que ter o discernimento de saber o que que veio de Deus e o que que veio da cabecinha do Moisés. Como é que você adquire esse discernimento? Pelo Evangelho, por conhecer a doutrina. E aí você identifica: não, isso aqui Deus jamais teria passado isso pelo. Agora, o Moisés, ele pensava que estava certo. E ele queria fazer com que várias coisas acontecessem de forma bastante rápida, né? Então, por exemplo, ele tinha um problema, a questão do prepúcio. que ele tinha um problema, que ele andava no deserto. Você que é médico, imagina a questão de higiene daquele povo, né, com as pás, com as genitálias lá, daquele jeito. Então, o que, que ele fez? Vamos fazer, implantar lá o... Circuncisão. A circuncisão. Então, ele colocou como se Deus tivesse mandado, porque aí circuncidava tudo e resolvia um problema higiênico. Né? Então, por isso, a gente precisa estudar. Exatamente para poder discernir aquilo. Por isso que o Velho Testamento está cheio de coisas que, na realidade, né, até precisam ser evitadas. É isso aí. E sem o instruirmos, nós não chegamos lá. Bem, eu, quando começamos aqui o terceiro bloco, eu escrevi, para a gente entender alguma coisa, você precisa analisar quais eram as circunstâncias daquele momento. Eu pergunto ao Alan, o Luiz está o decálogo, até hoje ele é vivo e é importante. Alan, qual foi a importância do decálogo naquele povo, naquela comunidade que Moisés liderava? O quanto impactou os costumes daquele povo, a sua transformação? Essa é uma passagem meio tensa no Velho Testamento, né? Moisés estava com aquele povo peregrinando lá, 40 anos lá pelo deserto, e aquilo estava meio sem rumo, né? Ele estava num momento assim, meio sem rumo. Imagina o que é liderar um povo 40 anos. Eu não faço ideia do que seja isso. E um povo muito primitivo ainda, né? Que eram aqueles israelenses daquele começo, de primitivos, 3 mil anos atrás aí. Então, ele tinha lá suas dificuldades, né? E na tentativa, ou numa inspiração de trazer algo que fosse divino, ele sobe por orientação um morro lá, um monte, para ter com Deus, né? É interessante que você vê uma linguagem muito alegórica, né? Ele sobe para estar com Deus, né? Ele tem que ir até um morro para estar com Deus. Daí ali, Deus, então, depois de algum tempo, alguns dias, pelo que a gente imagina que está escrito lá, ele recebe os 10 mandamentos. Quando ele desce com os 10 mandamentos, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Por quê? Um dos cabeças ali, Arão, né, se eu não me engano, ao ver o povo se destrambelhando com a ausência de Moisés, ele, naquela tentativa de tomar o poder sobre ele, saiu pegando tudo quanto é pedaço de ouro, brinco, anel, pulseira que cada um tinha ali, derreteu e fez um bezerro de ouro. E começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Porque Moisés não voltava. Então, quando Moisés chega, ele fica irado com aquele povo, né? Que, puxa vida, que falta de fé é essa em mim, né? Que fui até Deus para trazer para vocês esse mandamento. E ele quebra a primeira pedra do mandamento. Ele joga no chão, quebra. Ele joga aquele bezerro de ouro no fogo, diz lá o texto que ele, ao derreter, ele dissolve aquele ouro em água e faz todo mundo beber, inclusive, né? Nossa, você vê que é uma linguagem figurada bem... É como vocês vão engolir o que vocês estão falando, né? E ele faz isso aí tudo. E daí ele percebendo que está tendo ainda uma insurgência ali entre alguns ali, ele atrai todo mundo e fala assim, quem é de Levi, fique comigo. E ele pede para esses que eram de Levi, que estavam com ele, pegar da espada e eliminar todos aqueles que não eram de Levi. E diz que morre mais de 3 mil pessoas naquela noite. E matem, mesmo que seja seu filho, que seja seu irmão. E ele sai matando aquilo lá tudo. Aí, no final dessa história, ele fala, agora vou orar, vou subir ao morro outra vez, e se Deus for muito bom com a gente, ele nos dará os mandamentos novamente, e volta com as novas pedras, com o decálogo. O que significou isso para aquele povo? Rapaz do céu! provavelmente dessa forma figurada que está escrita no Velho Testamento, significou uma tomada de posição, em confiar mais em Deus, né? Mas veja que até hoje os 10 mandamentos são um tanto quanto mais alegóricos do que levados a sério, né? Apesar deles continuarem com a gente, como o Luiz colocou, muita gente não dá bola para ele. E ele tem 4 mandamentos, os 4 primeiros, que é de adoração a Deus, e 6, que é de comportamento vigilante para não ferir o próximo. Veja que não tem nenhum mandamento individual, né? Assim, o mandamento é para com Deus e para com o próximo. E, logicamente, a partir desse momento você se transformará. Quanto nós estamos dispostos hoje, 2020, a vivenciar esses 10 mandamentos da nossa vida? Qual de nós consegue, utilizando uma interpretação alegórica daqueles 10 mandamentos, viver com eles como regra, né? Então a gente vai contar que é um número reduzido de pessoas. Então isso mostra quanto que ainda há uma necessidade evolutiva nessa direção. Eu acho que é isso, Filipe. Uma retrospectiva muito interessante mesmo. E, Luiz, a gente vê, você mesmo fala, sempre o caráter de revelação da doutrina espírita. Aqueles que estão nos assistindo, às vezes, eles ficam tentando entender se diz uma revelação, mas o que é uma revelação? Até uma pergunta que eu faço a você, Luiz. Quais os principais aspectos da doutrina espírita a qualificam como a terceira revelação? Ô Geraldo, principalmente por tornar claro aquilo que Jesus nos deixou. Então, por exemplo, Jesus falou do reino dos céus, o reino de Deus. E aí, a única coisa que nós temos de informação sobre isso é aquela parábola do rico e do Lázaro. Então, o texto lá está claro. O rico viu o Lázaro lá, no seio de Abraão, feliz, e o rico estava num ambiente infernal. A doutrina espírita está mostrando isso hoje no cinema. Você assistiu aí outro dia O Nosso Lar. Então, vocês conheceu a história do André Luiz? Você conhece a história das cartas das mães do Chico Xavier? Então, a primeira revelação que a doutrina espírita escancarou foi com relação ao mundo dos espíritos, que Jesus tinha, assim, dado pinceladas. E a doutrina espírita, então, escancarou. A doutrina espírita, ela nos trouxe informações a respeito da reencarnação, das múltiplas existências. Ela nos trouxe informação da imortalidade do espírito. Então, a doutrina espírita, ela só mudou o entendimento do homem. Jesus, de uma forma muito clara, ele disse assim: cultivai o tesouro que a traça não rói. A doutrina espírita mostrou por quê. Ela deu motivo para o homem, né? A doutrina espírita, ela te escancara, te mostra de uma forma escandalosa que você vive uma vida para guardar as coisas que você não vai levar. Ela te mostra isso. Você enumera o que você guarda e você depois vai riscando o que você não vai levar. Você arrisca tudo. E aí ela pede para fazer uma listinha. O que eu disse que você vai levar? O que você trabalha nisso? E aí você arrisca tudo. Você não trabalha nada. Você nem dá bola. Sobrou só você. Ou seja, A doutrina espírita, ela veio nos mostrar que o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, para nós, é só uma alegoria. Porque a gente não se mexe. Há 2000 anos que nós estamos escutando Jesus dizendo a mesma coisa. E aí a gente fazer um balanço disso tudo, a gente chega à conclusão que nós não fizemos ainda 99% do que ele pediu. Então, a doutrina espírita ela veio explicar por que que é valorizada a fé raciocinada. Ela está dizendo para nós, gente, vocês até hoje desenvolveram a tecnologia e a intelectualidade. Então, por amor de Deus, entenda e haja. Nós todos, indiretamente, a gente faz exatamente o que aquela moça fez comigo. Ela ainda foi mais honesta, mais franca. Ela disse assim, você acha que eu vou ficar louca? E nós não. A gente estuda, a gente aprende e a gente fica louco, Geraldo. É quando a gente desencarna que os homens olham para nós e dizem assim, pô, você falou tanto, que pena. Você escreveu até livro, mas não aprendeu como fazer? É isso aí, Geraldo. Alan, eu estou vendo que o Wagner fez uma pergunta aí, você quer responder? Isso, quero sim. Ele pergunta aqui, mas se os mandamentos não fossem da vontade de Deus, Jesus não iria revelar esses erros a todos? Wagner, os mandamentos são da vontade de Deus. Eu não falei que há erro nisso, não. Não sei se eu deixei isso a entender, ou Luiz, ao contrário. Eles estão conosco até hoje, né? Ele é da vontade de Deus. E Jesus não revelou nenhum erro, né? Realmente, ele só somou a interpretação dos mandamentos. Se eu entendi sua pergunta, era isso que eu falaria, tá? Eu acredito lá que ele quis dizer das outras leis que Moisés criou e que não eram de Deus. Ah, tá. Mas daí ele nem citou. Aí Jesus nem cita, né, as outras, porque eram leis necessárias à administração daqueles homens daquela época, né? Jesus nem comenta isso aí, né? Ele procura não comentar aquilo que... Você vê que a Maria Alva também fala, acredito que os 10 mandamentos são a vontade de Deus, mas veio de espíritos evoluídos enviados por ele. Sim, Maria Alva, provavelmente, né? Quando Moisés vai lá e vê Deus, não é Deus que ele vê um espírito superior ali que está ali. Deus não viria num planetinha Terra ainda primitivo para trazer a sua vontade. Ele mandaria alguém lá, vai lá, manda para aqueles caras um pouquinho de luz e deixa que eles se alimentem dela, né? Eu acho que só precisa deixar muito claro, né, que a vontade de Deus, na realidade, para nós, nós só conhecemos a sua expressão, né? Que é através de todos esses mensageiros que nós recebemos. Como nós também, ao tentarmos passar isso, estamos praticando a vontade de Deus, que o Evangelho de Jesus se propague. Né? Uhum. Então, é nesse sentido. A questão de Deus... É muito interessante que a gente se aprofunde na definição que a doutrina dá. Uhum. Deus, inteligência suprema do universo. A causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Então, não vamos ficar esquentando muito a cabeça assim da figura de Deus, cara. Né? Por isso que Kardec perguntou, o que é Deus? Não perguntou quem. Alan, com essa deixa do Luiz, a gente que começa a entender um pouco da doutrina espírita, eu pergunto a você, por que, Alan, que para muitas pessoas eles vivem mais os preconceitos e as superstições do que essas verdades explícitas nessas grandes revelações? O que acontece que muitas pessoas não conseguem assimilar, ou se entendem, não praticam, ou se acreditam, não fazem exatamente como está ali. Por que que existe o conhecer e não cumprir? Que ótima pergunta essa. Eu gostei muito dessa pergunta. É bem legal mesmo. Vamos tentar explorar de uma forma bem completa o que você está nos trazendo aí. Existe um conceito primordial em acreditar, que é o conceito do medo, né? O medo, ele normalmente está linkado à ignorância. Então, ignorância no sentido de desconhecer, tá? De desconhecimento. Então, a partir do momento que eu desconheço alguma coisa e existe alguém que supostamente conhece mais do que eu, supostamente tem menos medo do que eu daquilo, tem uma oratória, tem uma simbologia que mostra para mim que eu não preciso ter medo, mas eu não tenho, mas eu tenho medo. Então, aquela pessoa passa a ser para mim respeitada como a pessoa que tira o meu medo. É o guru, é o seja ele de que religião for, né? É aquele que me guia, né? Então, a partir do momento que eu tenho o medo controlado por outra pessoa que não o meu conhecimento, que não a minha vivência, mas eu acredito piamente nesta outra pessoa que me conforta esse medo, se ela mandar eu pular de cabeça, eu pulo, porque é ela que controla o meu medo. Se ela mandar eu adorar um bezerro de ouro, eu vou adorar, porque é ela que controla o meu medo. Se ela mandar eu usar branco, eu vou usar branco, porque ela controla, ela tem o poder de controlar o meu medo. Então, o que, infelizmente, muitas e muitas religiões fizeram e fazem ainda hoje, é criar a dependência para conter esse medo. Então, geram o medo e geram a solução. Através de mim, não precisa ter medo. E essa maneira é a maneira que, infelizmente, a grande parte das religiões controlam as pessoas. Com isso, se desenvolve uma série de superstições. A superstição, ela entra, assim, a gente pode entrar aqui num conceito até psicanalítico, né? Freud, ele fala do superego, do id e do ego. O que seria o superego? O superego é o conjunto de controle moral das minhas pulsões. O id são minhas pulsões, é aquilo que me movimenta, é aquilo que me faz andar. E o ego é o resultante de todo esse movimento, de controle e impulso da minha vontade. Quando eu tenho um superego desenvolvido através de uma religião dogmática, que impõe para mim certos comportamentos, que me impõe certas necessidades de ritos e práticas, porque se eu assim não fizer, eu estou quebrado com o meu id, com as minhas pulsões, porque se assim não fizer, o meu peso na consciência sobre aquilo que eu faço quando ninguém está vendo fica tão grande que eu procuro vivenciar as superstições, procuro vivenciar todo aquilo que teoricamente, pressupostamente, controla esses meus medos, e eu valorizo e eu coloco lá no altar todas as superstições para controlar os medos íntimos daquilo que eu sei que eu não faço em direção à verdade verdadeira que eu tenho em mim colocado. Todos nós, seja quem for, do mais simples ao mais desenvolvido, sabe o que tem que fazer. Só não faz porque tem interesses por isso. Só não faz porque alguém, de alguma maneira, falou: pode fazer, porque vem aqui e eu absolvo você de todo o mal que você fez. Mas continue fazendo. Não deixe, não. Onde falta inspiração, nada como um bom ritual. Exatamente. Exatamente. O Wagner falou sobre a pergunta anterior que o Luiz disse algo que deu a entender outra coisa, que os mandamentos, lá dos mandamentos, lembra a pergunta que ele fez? Né? Ó, sim. Mas se os mandamentos não fossem da vontade de Deus, Jesus não iria revelar esses erros a todos? Não, não, não. Eu acho que se houve algum entendimento nisso, não foi o que o Luiz falou, né, Luiz? Não, não. Aliás, maravilha. Pelo contrário. Eu pelo até contrário. Confirmei que ele confirmou os 10, né? Aliás, tem um deles que nós estamos até hoje, cobiçai a mulher do próximo, né? É, hoje isso é aí. O que a sociedade mais faz. Mas o complemento, a Ive falando aqui sobre o mesmo assunto, o complemento de Jesus foi preciso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor sobrepõe tudo o resto. Ive, perfeito. Esse é o maior dos mandamentos. E ela coloca aqui, ó, que ela entende o que ele quis dizer, o Wagner quis dizer, ó. Foi também inspiração, porém de leis mais materiais que eram necessárias para o povo daquela época. Uhum. Perfeito, acho que está bem explicado, né, Wagner? Se você tiver dúvida, coloca aí para nós aí, que nós adoramos os comentários de vocês. Viu? E aí, é verdade, sequência, porque às vezes, ô Geraldo, deixa eu só fazer uma parte. Às vezes a gente fala uma coisa e às vezes a gente tem um contexto interior que aquela fala, para nós é óbvia, mas nem sempre é óbvia para quem está ouvindo. Então, ficou em dúvida, por favor, perguntem para a gente deixar o assunto bem explicado, tá bom? A nossa intenção é essa. O Luiz, o Kardec, quando escreve a Gênesis, ele fala muito em leis universais, leis que regem a vida espiritual, que regem o contato entre os desencarnados e os encarnados. No entendimento espírita, o que é uma lei universal? Bem, Geraldo, uma lei universal é aquilo que pode ser aplicada em tudo, né? Na matéria, no mundo espiritual e em todo o universo. Tá? Então, eu não saberia... Que lei que nós podemos colocar isso aí? Eu acho que eu não sei qual foi o sentido do seu questionamento, né? Em que você quis... Porque assim, às vezes, os entendimentos são distorcidos por informações erradas. Ah, então, você diz, por exemplo, a diferença das religiões... Isso, exatamente. Então, o que é uma lei universal? É aquela que vale em todo o universo, que se aplica Sim, na nossa vida. Por exemplo, então, a evolução é um determinismo. Isso é uma lei universal. É isso aí. Mas as pessoas, por exemplo, existem pessoas que não seguem a lei universal e pregam contra a lei universal e mantendo as pessoas na ignorância. O Allan acabou de falar, né? Que mantém a defendência, uma série de coisas. Então, agora, na questão moral, geralmente todas as religiões pregam sempre a mesma coisa. Então, eu diria que é universal o aspecto moral que as religiões pregam. Allan, a partir do momento que você entende ou está começando a entender a doutrina espírita, que você tomou contato, que você começa a compreender, como deve ser a sua vida daqui para frente? Ai, Geraldão. Como deve ser a minha vida daqui para frente? Olha só. Primeiro que assim, ó, ninguém consegue entender a verdade plena. A gente tem por elas fachos de luz, né? Que nem o primeiro texto que você trouxe lá do Fonte Viva, né? A verdade, ela vai nos iluminando aos poucos, ela vai nos mostrando detalhes das coisas. E tem um ponto que é por que a gente tem que desenvolver também o conhecimento, né? Porque a nossa capacidade de interpretação e entendimento das coisas que acontecem na nossa vida é diretamente proporcional à capacidade de interpretação dos fatos. Então, para aquele ser humano lá de 3 mil anos atrás, aquelas leis morais eram entendidas ao pé da letra, né? E hoje, como a gente pode fazer uma interpretação maior, mais plena? Pode. a gente pode, como a Ive aí nos lembrou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Pode, perfeitamente, né? Então, é importante, né, a gente entender esse ritmo dessa capacidade que eu tenho de mudar a minha vida. Agora, o que eu devo fazer é exatamente a cada novo entendimento, a cada novo passo, a cada degrau que eu galgo na escada de Jacó, é começar a viver aquela nova realidade. A partir desse momento que eu cheguei naquele patamar, por exemplo, eu entendi uma verdade que até então eu não tinha entendido. Aquilo faz luz em minha mente. Com aquela luz, muitas vezes eu posso olhar para o passado e falar assim, nossa, como eu pisei na bola antes, né? Como eu errei com aquele, com aquele. Se eu já soubesse disso há 5 anos atrás, eu não tinha feito isso ou aquilo. Então pode bater na gente um arrependimento. Mas como a doutrina espírita mesmo faz? Arrependeu? Como que você repara? Né? Arrependeu? Então como que eu vou reparar com aquela pessoa? Não é ficar preso na dor do que você deixou de fazer, porque você naquele momento não entendia. Não. Autoflagelação. Não, não. É pegar aquele novo entendimento e fazer luz sobre tudo no passado também. Como eu ilumino? Nossa, se naquele momento eu tivesse conhecimento daquilo, eu faria diferente. Como eu não tive, como eu volto lá e faço, né? Não no sentido de peso na consciência ou de dúvida, né? Ô, Geraldo, deixa eu voltar aqui. A Maga Magalhães, ela gostou muito do comentário da Ive e ela comenta assim que o Wagner, né? Ela gostou, né, da exposição de dúvidas, porque sempre ajuda a clarificar. Isso é ter postura de questionamento. Legal, perfeito, Maga. E daí ela fala assim, que ela tem uma dúvida. Estamos mesmo vivendo uma fase de regeneração? Às vezes tenho dúvidas se estamos evoluindo já nessa etapa de regeneração. Esse mundo está muito doido de ser compreendido. E o Wagner, a gente vai comentar isso, o Wagner comenta, né, que ele imaginou que poderia ter entendido errado, por isso que eu questionei. Obrigado por esclarecer. Gente, olha, vocês não fazem ideia, estou falando do fundo do meu coração, e posso falar pelo Geraldo e pelo Luiz, que eu tenho certeza que a gente sempre fala, como é enriquecedor esses comentários. A gente provavelmente logo aí no começo do ano volte para o estúdio fazer o programa, mas jamais vamos perder essa condição do vídeo. Sabe por quê? Porque em 21 anos e meio de programa, vamos falar em 21 anos de programa de rádio, nós nunca tivemos essa interação com vocês. Sim. E isso nos deixa cheio de alegria. Achamos um canal de troca. E esse o canal é o vídeo que nos deu. Deu talvez um espírito de estarmos juntos na mesma sala, comentando o mesmo assunto. Então, por favor, não deixem de perguntar. E dentro dessa dúvida da Maga, eu gostaria de responder um pouquinho, Maga. A fase de regeneração está acontecendo desde a vinda de Jesus. Já tem 2000 anos. Ele já anunciava isso. É um processo de transformação, né? Tenha dúvidas. A dúvida é importante. Nós estamos evoluindo. Cada um no seu ritmo. Cada um de uma forma e num passo. O mundo está doido? Sim, está. Porque cada um vai num ritmo. Nós temos encarnados entre nós espíritos recém-egressos de planos primitivos. Nós temos encarnados entre nós espíritos em regeneração. Nós temos encarnados entre nós um monte de gente em expiação e provas, mas de vários níveis, cada um num degrau. Colocar tudo isso junto não é fácil, não. A Ive veio aqui, ó. Maga, às vezes tem a impressão de que o mundo está difícil também, mas começo a lembrar de todos os registros históricos que temos e de como a humanidade era em outros tempos, e acho que evoluímos muito. Claro, Ive, é isso aí. Nós estamos dando saltos enormes evolutivos. Mas tem gente, Alan, que ainda está muito lá atrás. Fala, Luizão. Alan, eu fui convidado para falar numa casa espírita, e o tema era o seguinte: por que tudo piora? Eu digo, opa, que tema, tema maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí, então, eu fui botando nas áreas da ciência como era e como está. Uhum. E, ao término da apresentação, eu disse assim, escuta, me responda, vocês acham que o mundo piora? Entendeu? Então, foi muito ótimo. A questão da regeneração, Alain, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, quando a revelação, a terceira revelação para a segunda, houve aí 1.900 anos, porque as ciências precisaram desenvolver. Então, foi um tempo necessário para a maturação das ciências. Agora, para a regeneração, o tempo é para a maturação dos homens. Nossa, muito maior. Então nós temos a seguinte informação matemática. A maioria será de espíritos bons. Então, vamos supor, hoje é minoria. Os bons são 30%. Os maus são 50%. E os em cima do muro são 20%. Cada vez que um de nós se propõe a se modificar, é essa fraçãozinha de percentual que migra para o outro grupo. Então, imagina, se dá uma crise na humanidade, crise de crença, crise de fé, crise de progresso, o mundo de regeneração pode mudar em 10 anos. Depende de nós. Só de nós. Deus só está esperando. Então, nós é que vamos dar velocidade a isso. Lembrando o que nós falamos hoje, né, Luiz? É, quando um de nós se dedica nessa direção, quando um de nós... É festa no céu. Isso aí. É o filho pródigo voltando a Deus. É festa no céu. Então, imagina só, se nós tivermos aí, vamos falar, uns 10, 12 maravilhosos espíritos entre nós, né? Eu estou lembrando aqui de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Se esses, Chico, né? Se esses espíritos encarnados entre nós conseguiram fazer e fazem, ainda mesmo não estando presentes fisicamente, tanta mudança nas pessoas, imagina só a hora que tiver um 100 fazendo o mesmo que eles. 100! Ô, Alain, vamos fazer uma reflexão. O nosso mundo está carente de líderes. Sim. Hoje, praticamente, você não cita dois. Bons líderes, tudo meia-boca. Tudo meia-boca. Tudo. Porque até hoje nós vivemos pendurado nesses líderes que nos carregaram para cima. Agora está na hora nossa. Sim. Nós é que precisamos somar. Porque nós precisamos transformar esses 30% em 50%. Luiz Alain, são 11 horas e 2 minutos, ainda faltam duas perguntas para cada um. Ô, Geraldo, peraí, Geraldo, mas daí a gente pergunta semana que vem, você está ansioso. Olha aqui, ó. Nós não podemos perder a troca com todo mundo aqui. Olha aqui, ó. Ela deu risada maga, ela falou assim, ó: tema, porque tudo pior, é triste ter essa percepção. Vou ajudar meu pensamento a mudar, porque infelizmente penso isso porque tudo pior. Preciso mudar. E deu risada. Aí o Francisco fala assim: maga, nós estamos dando passos para a regeneração. E o Wagner falou aqui, ó, que ele voltou o vídeo e percebeu que ao vivo faltou um pedaço da fala do Luiz, que mudou todo o sentido. Ah, é verdade, Wagner. Deu uma hora lá que deu uma cortada na fala do Luiz. Então, você vê como foi importante a fala dele, que pode ser que mais gente tenha entendido mesmo. Então, ótimo. E a Maga falou aqui que ela concorda 100%, faltam líderes. Sem dúvida. Qual foi o mecanismo que aconteceu isso tudo de o Wagner voltar a ouvir? Hein? Onde é que a espiritualidade atuou? Atuou. Meu! Quando Kardec diz que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, nós somos, ó. Nada, nós não somos nada. Ô, Geraldo, essas perguntas podem ficar para semana que vem? É, eu acho que assim, senão o Eu acho que é melhor, né, cara? Senão a gente vai esticar muito hoje, né? Isso, é. Não tenha pressa, Tá? nós temos aí mais Não, uns 7 anos para estudar Gênesis, calma. a minha intenção era só dizer a vocês que faltavam duas para a gente se programar se continuaria ou É. não com essas dúvidas. É, e foi ótimo. Achei que foi Vamos de deixar para vale. semana Fica que vem. à vontade, É. Geraldo. E Eu a estou gente com sempre. 73. Geraldo, eu estou com 73. Indo até 80 está ótimo para Tá mim. ótimo. Acaba a Gênesis. Acabando a gente, pode voltar. Dá para acabar a Gênese. Viu? E aí, na semana que vem, a gente pede a quem nos ouve fazer essas perguntas, porque motiva todos nós a estudar, Isso. procurar. Isso é muito legal. Vale, Essa é a com riqueza certeza. do programa. Sem Essa dúvida. é a. Então, 11 horas e 4 minutos, essas outras quatro perguntas, duas para cada um, a gente faz na semana que vem. Então, as últimas palavras do Luiz. Quem gostou e quiser continuar, amanhã eu estarei em Santa Bárbara do Oeste. Primeiro, eu quero pedir desculpas, né, ao centro, que Abel me convidou, o Caminho do Progresso, e para o dia 20 e pouco, rapaz, e com essa pandemia, esse rolo todo. Eu marquei e acabei esquecendo, passei batido. Então, quando eu estava assistindo televisão lá sem fazer nada, buscando coisa para fazer, Abel me manda um torpedinho. Você ainda vem? Então, minhas desculpas ao pessoal do Caminho do Progresso. Eu até gosto que isso aconteça para vocês verem que nós três, quando eu falo que nós somos tranqueirinha, é isso mesmo. A gente esquece, a gente Não faz tenha dúvida. bobagem. É isso, não tenham dúvida, né? E amanhã eu estarei no Centro Espírita Batuíra, bem pertinho do Geraldo lá, tá? Então, Exatamente. aqueles de Santa Bárbara que quiserem se encontrar, estaremos lá no Batuíra. Um grande beijo a todos e mais uma vez eu agradeço ao Pai pela oportunidade de ter estado aqui hoje. Obrigado. Alan. Cara, só quero deixar um abraço para todo mundo. Hoje foi um dia que não tem muita gente conectado. Eu espero que todo mundo esteja cumprindo seu dever cívico e votando com um racional bem desenvolvido aí. Que vocês todos tenham uma ótima semana. Foi muito rico hoje com todos esses comentários. Fiquem sempre à vontade de perguntar, comentar, criticar. É isso que nos faz ser espíritas. É o esforçado. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as más inclinações e pela sua transformação moral. Que a gente continue nesse esforço. Um abraço a todos vocês. Então, vocês que nos ouvem, realmente essas perguntas nos motivam muito. Continuem assim. Façam perguntas, questionamentos, citações. É assim que a gente vai aprendendo também a fazer o programa. Então, de minha parte, um beijo no coração de vocês e agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.